DJ Kaique, quinto elemento, é nós. Um homem morre, mas o seu ideal fica. E alguém se identifica, vive e fortifica. E o ideal se multiplica, essa é a missão. E é assim que se constrói a cultura de uma nação. Por isso a postura quando eu tô com o microfone. As palavras têm poder, eu tenho que honrar meu nome. Honrar minha família, honrar meus ideais. Enquanto os não se importam, eu me importo até demais. Formador de opinião, João, e não duvida. Cada show que a gente faz é mais que rimas e batidas. Sim, expõe o que eu penso, sem usar da hipocrisia. Consciente que as palavras nunca vão voltar vazias. Quem diria? Hoje em dia, nesse momento, tem gente usando rap pra servir de mau exemplo. Eu já apertei o rec, agora que ninguém me cala. Afinal, as ideias são a prova de bala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Pode atirar em mim ou em toda a plateia. Vão matar nossos corpos e fortificar nossa ideia. Da ociosidade minhas rimas me socorrem. Ideia, amor, duas coisas que não morrem. Zumbi e Luther King viverão a eternidade. E com ele seu ideal é a luta pela igualdade. Não conhece história, acha que é absurdo. Fingir que não me ouve é pior do que ser surdo. Ideias são imortais, sejam do mal ou do bem. Mas de Teresa é lembrada, mas o Hitler também. Então busco meu espaço, sem pisar em ninguém. Sei que tudo me é lindo, mas nem tudo me convém. Uma ideia sozinha pode evoluir, mas precisa de mentes pra poder se reproduzir. Ideia errada não morre, mas a gente arruma. Só não muda de ideia quem nunca teve alguma. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. Ideias são a prova de balas. Por isso que o rap ninguém jamais cala. As ideias são a prova de bala, né não? As ideias são a prova de balas.